1922, desça via para 2000 pés, Kennedy 1017, autorizado final, e aliás, X-Ray Pista 10, reporte estabilizado no localizador. Desce via para 2000, 1017, reporte estabilizado no localizador, 922. Bom dia, Oceano 625, transfere com aquilo. Bom dia, Oceano 625, acione identificação. Autorizado proa de pilo para interceptar a chegada bom, fio Kennedy 1017, quando pode dar descida, desça para 4000 pés. Identificou, autorizado pilo da presente para interceptar, final X-Way da 10. Ajuste no 017, no ideal desce para 4000 ou 622. Bom dia, American 980, descending at 1,1,000 kilo. Bom dia, American 980, Scott Adentio, clear via arrival at flight level 050, altimeter setting 1017. 1010, cleared via the Amman arrival to level 050, American 980. 1017. 1017, American 980. Mike Eco Delta, livre o táxi, chame para ingresso e decolagem da 17. Delta, cheque o rádio, a transmissão está entrecortada, ok? Localizador 922 da Gol. Delta está autorizado, decolagem imediata com proa do farol do Itapuã, a linha decola com proa do farol do Itapuã, o vento é 170 graus, uma dezena de nós. Controle de Salvador, bom dia, Xanar 6200, saindo daquilo. Bom dia, Xanar 6200, acione identificação. Desça para o nível 060, Kenegão no 017, na chegada a Mari. 060, Kenegão no 017, autoriza para o de top. Última 8, transpondo 00, corrigindo, transpondo 5154, confirmando nível 085. Tá bem? 04, Travessa, Torre, 1 no 8, 62, 4 no novembro. 1 novembro, livre acionamento, chame táxi. Autorizado, chame para ingresso na 17. Mike, é com o Delta, confirme já iniciando. Salvador, chegou no 922, estabilizado, baixado e travado. No 922, aguarde liberação do eixo para o posto, helicóptero decolando na 17, comprou a sua. Aguardando. 070, ok, negar 1017. 070 na ponte 617, 62. Chanel 6225, após pelo desse para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray. Vista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Passo pelo, desce 2000, reporte estabilizado, mais feita 1-0, o localizador 6225. Pode ir. Salve. Me acione a identificação dessa via chegada a MAN para o nível 080, que é 1-0-1-7. Controle de Salvador, papapapá, Mike, é com Delta, bom dia. Bom dia, papapapá, Mike, é com Delta, precisa visual direto Manati, mil pés. Paciente, ô, Mike, é com Delta. Salvador, o azul 4208, pronto para pushback, acionamento, posição número 8. 60808, autorizado, chama táxi. Chamará para táxi, está autorizado. Chanel 6200, desça para nível 050 e reduza para 2209. 050-2209-6200. 980 is deviating right of course for weather. 982 clear, weather avoidance after deviation, you clear to fly direct Dune intersection. Okay, clear to deviate after deviation, direct Dune out to the 980. Mas ok, tá agora a 6 milhas já no corredor afeto. Voo 922 no solo aos 48, alisar à direita, chama o solo 21 da Espanha 9. Voo 9. Fala, bom dia, voo 922, segurando. Voo 922, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06. Cruzeiro Novembro decolou 5-0, controle 120, decimal 8, até o Mondinho e até o regresso. Da volta. CP-00, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 0 no 0, limite ao localizador. Esquerda 0 no 0, deu o lote 6200. Tango Eco Zulu Novembro, prossiga visual mil pés, corredor axé. O Eco Zulu Novembro, quando possível, estimar de pouso. Quando pronto, ponto esperado no zero, torre 186, 4208. Bono 922. Mantenha essa Juliette, está passagem do extrato. Azul, no pátio, faz o ingresso do portão 06. A Juliette vai dar a passagem para o azul. Posso para o Juliette 06. Já consumo 90 autorizado, direto e cheio de feito, inicialmente mantendo meu pé. 90, mantendo meu pé, grato. Tan 3663, reduza para 220 nós. 663. Localizador 6225. Tan 6225, chame Salvador e 1 no 8, decimal 6. American 982 descend to 2,000 feet and you clear ILS X-ray final runway. What's your report establishment on the localizer? 2,000 feet, clear the ILS X-ray localizer for runway 10, report established. American 982. Channel 6200, desça para 3,000 pés e curva direita para 030, limite localizador. Direita 3,000 pés, pro 030, 6200. Controle o Eco Zulu Novembro, estima o pouso em Teixeira de Freitas, 1232. Zulu 232, sente, suba para o nível 085, Eco Zulu Novembro. Nada. Corre direita para 065 para interceptar o localizador. Direita 065, 6200. 1 no meio, desça para 4 mil pés, Kennedy no 0 no 7, autorizado por hoje, toque. 17, toque. .200, desço para 2000 pés e direita, proa 080 para interceptar sinal, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Direito 080, descendo 2000 pés, vai reportar estabilizado no localizador, 2000. Todo Salvador, bom dia, azul 4298, teste 150 na Mari. Azul 498, seu unidade, o cartão desça para o nível 060 na chegada da Mário, QNH 1017. 060, perfil da Mário, QNH 1017, 4298. 63, desça para o nível 050. 05063. Operação para sequenciamento, curva direita para 240, o limite radial 310 de Salvador. Direita 240, limitado 310 de Salvador, 63. Mach 982 is established on the localizer. Mach 982, contact Salvador Tower, 118.6. 118.6 and Mach 980, bom dia. Bom dia. American 980, ILS X-ray 10. Good morning, stand by for landing clearance, American 980. American 980. Vou chamar 225, seu solo foi 55, chame o controle de solo 121.9, bom dia. 219, Azul 4208, reautorizado, a linha decola da 10, vento é 140 graus com 8 nós. A linha decola da 10, 4208. 5, Alfa Juliette, 401. 5, Juliette, 01, 625. Ô, Paulo, tá 3179, entendeu que está autorizado Guarulhos, 3340, via abertura 16, decola da 10, na saída da EL, Leda, 3208, EL, controle, 4345, fazendo a moda, 3179. American 980, QNH1017, and the wind is 150 degrees with 8 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, American 980. Tente Mike Echo Delta na tráfego conhecido setor, frequência livre. Oi, bom dia. 208, bom dia. E Salvador, bom dia. Azul 4208. Azul 4208, bom dia. Contato radar, suba para nível 370 na saída Puca. 370 Puca, tá mantendo pro a 095 por 10 milhas para evitar a formação. É 3603, correção 3663, curva esquerda para 190, limite localizador. 90, limitado log 63. Azul 4208, controle recente após desvio, Rui Jamo. Após desvio, Jamo. 4208, Azul. Comando Jamo Azul 4208. Controle recente, o Azul 4208. Top Control 1219, Alpha Texas. Vectate and 1219, American 980. Bom dia. Bom dia. Puxa, 6200, o vento é 150 graus com 9 nós, o altímetro no 0 no 7, estou aguardando só a América liberar para autorizar o pouso. 6200, tá? 6200. Controle Salvador, passarei do 2223, sempre da informação Kilo. Passarei do 2223, aciona identificação desse avião chegada a Bonf para nível 060, Kennedown no 017. Via chegada a Bonf, desceu 060 e o ajuste do altímetro no 097, para o passarei do 2223. Colela? Oi! Serra, abraço. Vou encerrar o braço aí, tô com o Francisco Filho aqui. Bom voo pra vocês, Mel. Pode, pô. 5316, chame Torre Salvador 1 no 8 decimal 6. 8 e 6, boa. Boa. Boa, trip 5316. Trip 5316, bom dia, complete aproximação, agora pista livre. Puxa 6200 no solo 00, livrada à direita, chama o solo 21 desse manobre. Solo 219, 628, desce para 3 metais, Kennedown no 017, possível iniciar redução 1909. 3000 com 1017, azul 4298. Possibilidade de voar de ITAP direto para o externo para evitar um CB que tem aqui próximo à duna? Do 498, o tráfego precede está 1 hora, 1 milhas. O azul 498, devido ao tráfego, não seria possível direto externo. Tá, a gente vê aqui, estou acompanhando o tráfego, 4.500 abaixo, é isso? Afirmativo, cruza 2.300 pés em descida para 2.000. Ok, 4.298. Para 2.000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Teste 2.000 com 1.017, reporte estabilizado ILS, X-Ray, o azul 1498. Tem 3.663, chame Torre Salvador e 1 no 8, decimal 6. 8.6, obrigado, bom dia. Bom dia. 2408, chame de centro Recife, em 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 12 no meio, solo 04, libera a próxima direita e chama solo 1, 2, 1, décima 9. Libra 219, boa. Oi, Salvador, bom dia, tá 3663, passou externo passado travado. 3663, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 63. Salvador, boa, trip 53 no meio, livrou. Meia, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette, por gentileza. Alfa, reportamento Juliette, 5316. 10, vento 140 graus com 099. Vente, 63. Salvador, seria 63, 12, transferência, informação, quilo. Salvador, 12, você é uma identificação de sua via chegada à Mare, para o nível 050, Canelão no 017. Via chegada à Mare, 1017 no ajuste, para 050, 63, 12. Passaria do 2223, desça via para 2000 pés, o Canelão no 017. Chegar a via, desce a 2000 pés com ajuste na 097, passarendo 2223. Azul com a 298, chamo Torre Salvador em 118, decimal 6. Sim, Torre 18,5, Azul com a 298, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre, bom dia, o Azul 4298 estabilizado, irá ser X-Ray. Do 4298, bom dia, continua a aproximação.